Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Viegas, formado em Administração de Empresa e Master em PNL pela Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística. Hoje o artigo é Sua Opinião. O homem não é atingido pelo que acontece, e sim por sua opinião sobre o que acontece. Michel de Montaigne. A opinião alheia nos afeta em que medida? Qual a interferência no que falo? Na maneira como ajo, meus comportamentos sociais, o quanto realmente somos independentes. Vivemos bombardeados por informações e cobranças sociais baseadas em quê? Isso me levou a um estudo sobre o conceito social do certo e do errado, que remonta da antiguidade. Primitivamente, as sociedades se organizavam criando um sistema ou código de conduta baseado nas religiões. Salvaguarda social e dos relacionamentos se apoiavam na conduta permitida pelas religiões, sobre o pesar de serem punidos por deuses. Os sacerdotes da época diziam o que os deuses gostavam ou não, explicaram o início da vida e o porquê da morte. Isso é verificado em todas as religiões conhecidas nas mais remotas épocas. Temos então a seguinte sequência religiosa. Primeiro, o surgimento do homem, um código de conduta no meio da história e uma explicação para onde vamos depois da morte. Só me interessa neste momento a parte intermediária, que era o código de conduta, pois em determinado momento o Estado se julgou laico e assumiu para si esta tarefa de cuidar do código de conduta e cria seus códigos civis e penais, mas sempre baseados na moral estabelecida pela religião, por seus usos e costumes circunscritos a uma região. Lentamente, a sociedade vai se desligando desses códigos religiosos para seguir os seus próprios, haja vista as uniões de pessoas do mesmo sexo, legalização ou não do aborto, mesmo porque o Estado abraça em seus seios diversas crenças e até a falta de crença, no caso dos ateus. A ciência corre por fora nessa história, ora confirmando questões religiosas, ora destruindo conhecimentos, como por exemplo Galileu e Charles Darwin. A ciência nos ajuda quase como um farol, com seus acertos e erros. Como nossos códigos de conduta sociais se distanciaram das religiões, existe uma tensão ou resistência quando novas leis são propostas, normalmente vindas de atores sociais que são ligados a outros movimentos. Vivemos então pressionados socialmente, permanentemente, por setores com opiniões mais conservadoras ou mais modernas, que atuam defendendo suas ideias ou interesses. Para cada grupo, existe uma opinião tida como a certa ou correta, e somos julgados socialmente por estarmos mais próximos ou mais distante do que pensa cada grupo. E não podemos nos esquecer que existem grupos maiores e mais organizados do que outros, mais ou menos influentes. O normal é que cada participante desses grupos é defendê-lo instantaneamente quando estes são criticados, antes mesmo de analisar se as críticas têm procedência ou não. Logo, vivemos tendo opiniões que, na verdade, não são nossas, mas construídas a gerações e gerações passadas e que tinham um conhecimento do mundo bastante limitado, mas que determinaram o nosso presente. Assim, para a justiça, nossa opinião depende de uma testemunha. Para as religiões, nossas opiniões nada valem. Na escola depende do diretor, no trabalho depende do seu chefe, na sua família depende do seu pai. Você deve estar curioso para saber a minha opinião, mas só construo um histórico e não vou dar a minha opinião agora. Será que você concordaria com ela? Baseado em que você julgaria? Gente, muito obrigado. Vocês estiveram com Ricardo Viegas no site Democracia da Voz.